gente, já estacionado agora no Guarani. Uno, Uno, 66, acione identificação de subir chegada a Mari para 2010 do QNH1014. Colagem com proa sul, reporte para de Paulo, Guardião Vermelho. Guarde devido a tráfego, o Uno, Uno, 66. Tem 3897. Direto Leda, obrigado. Para o solo, guardião vermelho. Decolar 237. Chame controle 195, guardião vermelho. 1935. Solo 971, solo 37, chame controle solo em 1209. 9, boa noite, o nome é Patrick, pode ser a prova. 7, leia o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette, 971. 1-4-0-0-7-7. Para o 1-6-4-5, confirme. Afirmativo, gol 1-6-4-5. A linha decola da 1-0, o gol 1-6-4-5. Quartel de Salvador, Guardião 07. Meia, Guardião 06. Guardião 06, o controle de Salvador. Decolou de Salvador para Ondina e está mantendo 510, ingressando na linha do litoral. Gente, prossiga visual para Ondina, reporte visual com local de pouso, Guardião 06. Reporta na visual com local de pouso, Guardião 06. No 971, o gate é o 01, ali o ingresso pela Juliette. Gente, leve passe para o fundo. O tráfego 11 horas, 19 milhas, rumo oposto, cruzando nível 150 em subida, o tipo ATR-72. Laje reto 140 graus, 08 laje. Tá iniciando, boa, na verdade sim. Decolador 39, chame controle em 1-19-35. 1935, gol 1-6-4-5. Controle, gol 1-6-4-5. 1-6-4-5, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. Da EL 360, 1-6-4-5. Guardião 06, autorizado frequência livre. Trip 52119, chame o centro Recife 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Até 3897, chama o centro Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 351-3395, até 3897. 1166, autorizado, final ILS X-Ray pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Fox Charlie agora, um instante, cópia. Charlie, Fox Charlie, Fox Copter. Guarulhos, o nível 430, via Upper Zulu 10, até SMAP, e após SMAP DCT Awake, Alpha, Whisky, Alpha, Kilo, Echo, Awake, e após Jeto Maricá. Em Maricá, intercepta Upper Zulu 44. E prossegue conforme o plano. A decolagem é da 17, primeira curva à direita, subida é a Dael, após Dael, Leda, e após Leda, Bridge. Controle 119 decimal 35, a torre 118 decimal 95 e o transponder 5172. Charlie, Fox Charlie, está correto o cotejamento. É, confirmando o hangar que se encontra. Copiado, o cotejamento está correto. Chame a torre para acionar. É uma boa viagem, Charlie, Fox Charlie. 645, chame o centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 125, 133, 25 para trabalho na 645. Bom voo. Dia 06 ao controle. Guardião 06, prossegue de retorno a Salvador. É, o Guardião 06, na sua ida para Undina, não recebemos o transponder e agora ainda negativo. Guardião 06. Fox Charlie, prossiga para Turani. Direcionar a Chapro Taxi. Guardião 06, informa que agora nem o plot primário, não é, nós temos da sua aeronave, Guardião 06, reporte no través do parque de Pituaçu. Mexe uma correção de 1895. Segue o Guardião 06. Gente, tem tráfego na aproximação, na final, pistão na zero, vamos manter esperando sobre o farol de Tampão, aguardando para cruzamento. Mesma posição de 295. 295. Foi Salvador, boa noite, voo 166, estabilizado no F2 ao 0. No 166, checa o trem. Abaixando pra lá. Gente, tem livre pouso na pista 10, vento 130 graus 08 nós. Vamos tráfego à direita, mantendo espera sobre o farol de Tapuã, vai interferir com o pouso. Charlie Fox Charlie, autoridade do táxi até, táxi papai, reporte para ingresso na pista. Guardião 06, visual com tráfego, autoriza a seguir nessa guarda também? Negativo, está autorizado, não interferindo com o procedimento Guardião 06. Não interferindo com o procedimento, seguindo a retaguarda do tráfego Guardião 06. O nível é o 340. Prossiga na UP Zulu 10, até SMAP, após Lúvito e após Barbacena. E após Barbacena, conforme o plano de voo. A decolagem é da 10, primeira curva à direita. Subida da El, após da El, Leda. E após Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta a Zulu 10. Controle 19.35. E o transponder 5177. Portão 3197. Utilizando 340 para o Galeão. Decolando da 10, subindo à direita da El, Leda, Bridge. Intercepta a Zulu 10. E Smart, Lúcio, Barbacena. Controle 5935, transponde 5177, tá 3, volta ao 97. Meia vento 130.07 nós, forte no solo controlado. Tem ponta lá no solo controlado, o Guardião 06. Solo de 5-4, limites pela direita, solo em 1-2-1-9. Direita 2-1-9, ou 1-9. Gol 966, livre táxi via Afro e chameamento da Juliette. Para a Anza Juliette, gol 966, livre não. Charlie, você tem posição, livre dar um reboque via pista. Guarde 3 minutos para decolar. Frequência livre, Guardião 06. Manda Juliette, vou no meu mesmo. Que eu vou no 1-66, mantém a posição antes da Juliette. A gente mantém antes da Juliette, vou no 1-66. Vou no 1-66, livre ingresso pro gate 08. Livre 08, vou no 66. Foxtrot, livre decolagem, pista 17, vento 130 graus, 0 menores. Decolada 59, sistema controle em 19935. Uma controle de 19935, boa noite, Charlie Fox Charlie. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo Charlie Fox Charlie. Fox Bosta Charlie, sobe 430, voa da 1. Sobe 430, saída da 1, Charlie Fox Charlie. Siga, Charlie Fox estacionamento no 03, no TAM 3197. 3197, tá livre, chame táxi. Chama a táxi, 3197. Romeu Charlie, Fox Charlie, chama Recife 1251, alterno 3325. Recife 1251, alterno 3325, boa noite, Charlie Fox Charlie. Boa noite. No 971, prossiga. Autorização 360. Dá pra formar também que o ativo está vestido há mais de 5 horas. Gente, iremos observar aqui o horário, obrigado. Tá pronto pra acompanhar? Prossiga na escuta. Galeão autorizado. O 360. Via Peslu 10 até SMAP, após direto Lúvito e após Lúvito, Barbacena. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 19 decimal 35 e o transponder é o 5405. 360 conforme, Peslu 10 até SMAP, Lúvito, após Barbacena. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, 1935-5405, gol 1971. Afirmativo, gol 1971, está correto. Cotejamento, chame para o posto de acionamento. Chama lá. Motor, boa noite, gol 1099. Está na posição 8 para confirmar. 1099, boa noite, está autorizado confins, o nível 360. Via Peslu 16 até o destino. Decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 19 decimal 35 e o transponder 5403. Autorizado confins 360. Na Peslu 16, decolada 10, curva direita posta, saída da El, Leda Bridge. Controle 10935, transponda 5403, gol no 099. Correto, gol no 099, chame para o push e acionamento. Chamará, gol no 099. Para o táxi, táxi 1197, 133, após 4 horas de autonomia, Altana Campinas, táxi 1197. Gente, o táxi 1197, liga o táxi à direita, no ponto está da 10, torre 1895, fechou a viagem. Direita, ponto está da 10, 1895, obrigado, boa noite, 3197. Salvador, boa noite, para 3197, Ponte Espera, Delta 0, pro. 3197, solicitado a linha de decola, pista 0, canto 1, 4, 0, 0, 0, 8, mais. A linha de decola, pista 10, para 3197. Salvador, boa noite, tá 397, transfere, cruzando no 1307. 397, sobe 340, saiu daí. 340, tá aí, a ponte 10 da Eoleda, 397. Utilizado, valido. Obrigado. acoplamento, Gol 971. O Gol 971, tá livre, chame para o táxi. Para. Tango, Bravo, Whisky. Prossiga. Vai cruzar 190, tá, Fred? 1997. Confirmo, tá, Fred? 197. Vai cruzar 190. Gente, dá presente com Recife. 1251, alternando 13325. Bom voo! 1251-3325, muito obrigado, 3997. Meia para 2000, pés, 2014, chegada mar. O táxi ficou no 971, tá com 49. 13h49, Campinas. Gente, Gol 971, tá livre o táxi. À direita, no ponto de espera da 10, chame a torre. 1895, o ajuste é 10 no 4. Livre táxi, chama a torre 1895, 971, boa. Bravo, que Luiz, que cópia. Tá autorizado o voo local, um TGL na 17. Mantém mil pés, prossegue para o corredor Axé após Bonfim e Interlagos, retornando para o TGL. O controle 19.35, a torre 18.95, o transponder 0116. Pampa, 1971, pode esperar Pampa. Pelo 971, doutor DDLN de Clamp, 90, vento 140, grau 079. Além da cola, Gono 971. Desastamento, Gono 099, posição 8. Autorizado, Gono 099, chame para o táxi. Tomando táxi, Gono 099. Siga para o uísque. Livre essa lancha para o táxi, bravo para o uísque. Tiro decolado de 27 no controle, 199.35. Tá, 35, ó. Controle, boa, gol 197, não, da Euler, deve. Queixo. Boa, sobe 360, 971. 360. Luiz, Felipe, táxi, via Oscar, chame para ingresso na pista 1 na 7. 7, o Uno 099 tá livre o táxi pelo Pátio Índia e no posto de espera da Uno 0, 1895 a torre. Pátio Índia, 099. São 3858, acione identificação, chegada à mar e desce, mantém nível 050. Oitavo, são 3858. Três, oito, cinco, oito, no negativo, voe TAP. Autorizado, aliado decolar pista 1-0, vento 1-4-0, grau e 0 menor. Aliado decolar pista 0. Uno 866, autorizado em LS, reporte estabilizado. Reportagem estabilizado, 66. Bola 971, chame agora Centro Recife, frequência 1251, alternando 13325. Você tem qual 3325? Autorizado ingresso no ponto de aliado ponto pistão 1-7, 0-7.